Uma brisa gelada que parecia emanar do coração da floresta ergueu os cabelos da testa de Harry. Sabia que eles não o mandariam ir embora, que isto seria uma decisão dele. Vocês ficarão comigo? Até o fim, respondeu Tiago. Eles não poderão vê-los? Somos parte de você, disse Sirius, invisíveis a todos os outros. Harry olhou para a mãe. Fique perto de mim, disse baixinho. E ele começou a andar. O frio dos dementadores não o envolveu. Atravessou-o com seus companheiros. E eles produziram o efeito de patronos, e unidos marcharam entre as velhas árvores que cresciam muito juntas, seus ramos emaranhados, suas raízes repletas de nós e torcidas sob seus pés. Naquela escuridão, Harry segurou a capa bem junto do corpo, se embrenhando cada vez mais na floresta, sem fazer ideia do lugar exato em que estava Voldemort, mas certo de que o encontraria. A seu lado, quase sem fazer ruído, caminhavam Tiago, Sirius, Lupin e Lilian. A presença deles era sua coragem e a razão pela qual era capaz de pôr um pé à frente do outro. Sentia o corpo e a mente estranhamente desvinculados agora. Suas pernas agiam sem comando consciente, como se ele fosse o passageiro e não o motorista do corpo que estava em vias de deixar. Os mortos que o escoltavam pela floresta eram muito mais reais para ele do que os vivos que tinham ficado no castelo. Rony, Hermione, Gina... Todos eles lhe pareciam fantasmas à medida que ele seguia tropeçando e escorregando em direção ao fim de sua vida, em direção a Voldemort. Um baque e um sussurro. Outra criatura vivente tinha se mexido ali perto. Harry parou sob a capa. Espiou ao redor, atento, e sua mãe e seu pai, Lupin e Sirius, pararam também. Alguém lá! Ouviu-se a voz rouca muito próxima. Está usando uma capa da invisibilidade. Seria... Dois vultos emergiram de trás de uma árvore. As varinhas se iluminaram, e Harry viu Yaxley e Dolohov examinando diretamente a escuridão que rodeava Harry, seus pais, Sirius e Lupin. Aparentemente não conseguiam ver nada. Decididamente ouvi alguma coisa, disse Yaxley. Animal, será? Aquele doidão do Hagrid guardava um monte de coisas aqui, comentou Dolohov, espiando por cima do ombro. Yaxley consultou o relógio. O tempo está quase esgotando. Potter já gastou a hora dele. Acho que não vem. E o Lorde tinha certeza de que ele viria. Não vai ficar nada feliz. Melhor voltar, sugeriu Yaxley. Descobrir qual é o plano agora. Ele e Dolohov deram meia volta e se embrenharam na floresta. Harry seguiu-os, sabendo que o levariam exatamente onde queria ir. Olhou para os lados. Sua mãe lhe sorriu e seu pai acenou com a cabeça, encorajando-o. Tinham andado apenas minutos quando Harry viu uma luz adiante e Yaxley e Dolohov desembocaram em uma clareira que ele conhecera no passado como o habitat da monstruosa Aragog. Os restos de sua vasta teia ainda estavam ali, mas os descendentes que procriara tinham sido expulsos pelos Comensais da Morte para defender sua causa. Havia uma fogueira no meio da clareira e sua luz incerta iluminava uma multidão completamente silenciosa de vigilantes comensais. Alguns deles ainda usavam máscaras e capuzes. Outros mostravam o rosto. Dois gigantes estavam sentados na periferia do grupo, projetando imensas sombras sobre a cena. Suas fisionomias cruéis, talhadas como pedras. Harry viu Greyback, sorrateiro, roendo as longas garras. Howl, o grandalhão louro, enxugando o lábio sangrento. Viu Lúcio Malfoy, que transparecia derrota e terror. E Narcisa, cujos olhos estavam encovados e cheios de apreensão. Todos os olhares estavam fixos em Voldemort, em pé, com a cabeça curvada e as mãos brancas cruzadas sobre a varinha das varinhas, na frente do peito. Poderia estar rezando? Ou então contando mentalmente? E Harry, ainda parado à margem da cena, pensou absurdamente em uma criança contando em uma brincadeira de esconde-esconde. Atrás de sua cabeça, ainda girando e se enroscando, a grande cobra Nagini flutuava na cintilante gaiola encantada como uma auréola monstruosa. Quando Dolohov e Yaxley se reuniram ao círculo, Voldemort ergueu a cabeça. Não há sinal dele, milord, informou Dolohov. A expressão de Voldemort não se alterou. Os olhos vermelhos pareciam incandescentes à luz da fogueira. Lentamente, ele segurou a varinha das varinhas entre os longos dedos. Milord. Bellatrix falara. Estava sentada mais próxima de Voldemort, desgrenhada, seu rosto um pouco manchado, mas, sob outros aspectos, intocado. Voldemort ergueu a mão para silenciá-la e ela nada mais disse, mas espreitou-o com fascinada adoração. Pensei que ele viria, comentou Voldemort em sua voz clara e aguda, seus olhos postos nas línguas de fogo. Esperava que viesse. Ninguém falou. Todos pareciam tão apavorados quanto Harry, cujo coração agora saltava contra as costelas, como se tivesse decidido escapar do corpo que estava prestes a descartar. Suas mãos estavam suadas e ele despiu a capa da invisibilidade e guardou-a, com a varinha, dentro das vestes. Não queria se sentir tentado a lutar. Aparentemente me enganei, disse Voldemort. Não se enganou. Harry falou o mais alto que pôde, com toda a força que conseguiu reunir. Não queria parecer amedrontado. A pedra da ressurreição escorregou dos seus dedos dormentes e, pelo canto dos olhos, ele viu seus pais, Sirius e Lupin, desaparecerem quando ele avançou para a claridade. Naquele momento, sentiu que ninguém mais importava, exceto Voldemort. Havia apenas os dois. A ilusão se desfez tão logo sobreveio. Os gigantes bradaram quando os comensais da morte se ergueram juntos e ouviram-se muitos gritos, exclamações e até risadas. Voldemort se imobilizara onde estava, mas seus olhos vermelhos focalizaram Harry e o observaram enquanto o garoto caminhava ao seu encontro, sem nada a separá-los, a não ser a fogueira. Então, uma voz berrou. Harry, não! Ele se virou. Hagrid estava amarrado, dobrado e preso a uma árvore próxima. Seu corpo maciço sacudiu os galhos no alto quando ele se debateu desesperado. Não! Não! Harry, que é que você... Calado! Berrou Hole e, com um aceno de varinha, silenciou Hagrid. Bellatrix, que se pusera em pé de um salto, olhava ansiosa de Voldemort para Harry, o peito arfante. As únicas coisas que se moviam eram as chamas e a cobra se enrolando e desenrolando na gaiola atrás da cabeça de Voldemort. Harry sentia sua varinha junto ao peito, mas não fez tentativa alguma para sacá-la. Sabia que a cobra estava muito bem protegida, sabia que, se conseguisse apontar a varinha para Nagini, 50 feitiços o atingiriam primeiro. E Voldemort e Harry continuaram a se encarar. E agora o Lorde inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, examinando o garoto parado à sua frente, e um sorriso singularmente sem alegria encrespou sua boca sem lábios. Harry Potter, disse ele muito suavemente. Sua voz poderia fazer parte das fagulhas da fogueira. O menino que sobreviveu. Nenhum dos comensais da morte se moveu. Aguardavam, tudo aguardava. Hagrid se debatia e Bellatrix ofegava. E Harry, inexplicavelmente, pensou em Gina, em seu olhar radioso e na sensação dos seus lábios nos dele. Voldemort erguera a varinha, sua cabeça ainda estava inclinada para um lado, como a de uma criança curiosa, imaginando o que aconteceria se ele prosseguisse. Harry encarou os olhos vermelhos e desejou que acontecesse naquele instante, rapidamente, enquanto ele ainda se mantinha de pé, antes que se descontrolasse, antes que traísse o seu medo. Ele viu a boca se mover e um clarão verde, e tudo desapareceu.